soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera, que su nombre sea Marti, que su nombre sea Marti. Soy loco por ti de amores, tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica, y el cielo como bandera, y el cielo como bandera. Soy loco por ti, América, loco por ti de amores. Soy loco por ti, América, loco por ti de amores. Sorriso de quase nuvem, os rios, canções, o medo, e o corpo cheio de estrelas, e o corpo cheio de estrelas. Como se chama amante desse país sem nome, esse tango, esse rancho, esse povo? Dizei-me, arde o fogo de conhecê-la, o fogo de conhecê-la. Soy loco por ti, América, loco por ti de amores. Soy loco por ti, América, loco por ti de amores. El nombre del hombre muerto ya no se puede decirlo, quién sabe, antes que el día rebente, antes que el día rebente. El nombre del hombre muerto, antes que a definitiva noche se espalhe en Latinoamérica. El nombre del hombre es pueblo, el nombre del hombre es pueblo. Soy loco por ti, América, loco por ti de amores. Soy loco por ti, América, loco por ti de amores. Espero amanhã que cante el nombre del hombre muerto. Não sejam palavras tristes, soy loco por ti de amores. Um poema ainda existe entre palmeiras, trincheiras, canções de guerra, quem sabe canções do mar. Ai, hasta te comover, ai, hasta te comover. Soy loco por ti, América, loco por ti de amores. Soy loco por ti, América, loco por ti de amores. Estou aqui de passagem, sei que adiante um dia vou morrer. De susto, de bala ou vício, de susto, de bala ou vício. Num precipício de luzes, entre saudade e soluços, eu vou morrer de bruços, nos braços, nos olhos, nos braços de uma mulher, nos braços de uma mulher. Mas apaixonado ainda, dentro dos braços da camponesa guerrilheira, manequinha, ai de mim, nos braços de quem me queira, nos braços de quem me queira. Soy loco por ti, América, loco por ti de amores. Soy loco por ti, América, loco por ti de amores. Soy loco por ti, América, loco por ti de amores. Soy loco por ti, América, loco por ti de amores. ¡Sabor! ¡Ay, qué rico! ¡Mi mami! ¡Uy! Soy loco por ti, América, loco por ti de amores. Soy loco por ti, América, loco por ti de amores.